3520, decolou os 28, controle em 1935, bom voo, bom dia. Equipe 5317, chame o Centro Recife, frequência 12085, alterne 2545. 12085, 2545, bom dia. Bom dia, tem um bom voo. Obrigado. Zero, contato radar, se me manter o nível 190, será pouca. Delta 3520, China Centro Recife, na frequência 12585, corrijo, 126.85 ou 125.45. Doutor, boa noite. Voo 1896, informação é a Delta. Bom dia, boa noite, no meio, a sua identificação dessa via de chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado aqui na LS, reporte localizador estabilizado. Autorizado via até 2000 com 1013, informará estabilizado aqui. Rei Campo à Vista, 1816. Estou ouvindo no 862, gol no 86, bom pouso. Dou até amanhã. Certo. Salvador, bom dia, gol 18 no meio. 8 no meia, boa noite. Avistado, cheque o trem, o vento é 150 graus com 8 nós, que legal no 0 no 3. Autorizado pouso na cabeceira 10. Padrão, na. Pouso na 10, tá embaixo travado. Gol 18 no meio.